na balada é sensação. É claro que é o funk, meu irmão. Várias mulheres lindas rebolando até o chão. Isso que é pura sedução. Vem pra cá dançar, vem pra cá curtir. E hoje a gente vai se divertir. Nessa festa linda não vou mais sair. E comigo vem cantando assim. Eu tô tranquilão, tô numa boa, tô curtindo o batidão. Se liga nessa, vem sentir a sedução. E a mulherada vai descendo até o chão. Desce, desce. Olha a caretinha que papai faz, olha, olha. Melhores DJs do Brasil. DJ Gilberto é o